Senhor, eu preciso de ti. Eu sou fraco. Minha estrutura é pó. Não posso ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Tenho fraquezas físicas, emocionais e espirituais. Os problemas são maiores que as minhas forças. Os inimigos são muitos e não podem ser combatidos com armas carnais. Sozinho eu não posso caminhar. Eu nada posso fazer sem Jesus. Preciso dele. Ele é meu refúgio. Só nele encontro abrigo seguro. Só debaixo das suas asas minha alma encontra refrigério. Jesus é o amado de minha alma. Meu bem maior, a razão da minha vida. Aleluia. Irmãos e irmãs, boa noite. Que Deus te abençoe com essa mensagem que foi nos enviada pelo irmão Everson e nós compartilhamos agora com vocês. Ela é a primeira parte da nossa devocional. No Salmo 131, repito, Salmo 131, que tem apenas três versículos e tem, portanto, apenas três notas de rodapé. Mas nós faremos agora a leitura e depois a leitura das notas para então compartilhar com você uma palavra pastoral. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos, nós temos três versículos e três notas de rodapé da BKJA. O primeiro está afirmado no primeiro versículo: Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Esse não é um apelo à ignorância e passividade, irmãos e irmãs, mas é um chamado ao bom senso e à humildade. Ninguém, rigorosamente ninguém, pode se comparar a Deus ou ter seu entendimento. Mas podemos confiar em receber a capacitação que Ele nos concede para vivermos e sermos felizes. Como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. O orgulho é que afasta o ser humano de Deus e o conduz às piores decisões. Isso nos diz o Salmo 31, no versículo 23, segundo o livro de Samuel, no capítulo 6, 21 e 22. E segue uma transliteração, incluindo o subtítulo, a partir dos originais hebraicos. Shir Hamalot Zekor Adonai Le David et Kol Unot. Esse primeiro destaque, irmãos, como diz o texto, não é um chamado à passividade, à ignorância, mas é alguém que está dizendo no seu coração, na sua vida: Senhor, eu não estou me apresentando diante de ti com arrogância, nem com soberba. Não há em minha vida a pretensão de explicar todos os mistérios. É a compreensão que todo servo e serva de Deus tem no seu coração, a saber que os filhos confiam no Pai Celeste. Esse é mais um cântico de peregrinação, é um cântico de Davi, e por isso é essa leitura no hebraico. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não tenhamos um coração arrogante nem soberbo para querer compreender tudo e explicar tudo, mas descansemos na certeza de que o Senhor conhece tudo, Ele criou tudo, Ele é tudo, e é Ele que pode nos conduzir. O versículo 2 diz assim: De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Que lindo! Que lindo e saboroso, como é precioso quando nós aquietamos e acalmamos os nossos sentimentos. Assim como uma criança satisfeita em relação à sua mãe, uma criança satisfeita está para com a sua mãe, assim a nossa alma está para todo o nosso ser. E o versículo 3, o último versículo, diz: Israel, deposita com a tua fé e no Senhor, espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. A transliteração desse versículo, versículo 3, é: Lachel e Israel, El Adonai, Me'atah ve'ad Olam. Irmãos, esse é um salmo muito pequeno, singelo, mas marcado por uma verdade espetacular que eu compartilho com vocês agora, depois da leitura do Salmo, depois dessas três notas de rodapé, inclusive com os textos originais hebraicos, que nos chama algumas atitudes concretas. A primeira delas é que o nosso coração não seja arrogante. Há muitos religiosos de diversas religiões e há muitos cristãos de diversas denominações que começam a crescer na sua vida devocional, até no seu relacionamento com Deus, mas isso vai dando a eles uma sensação de arrogância, um sentimento de arrogância, uma postura de arrogância, como se fossem capazes de responder a todas as questões que estão postas na vida. E esse primeiro versículo do Salmo 131 é um salmo, é um versículo, perdão, que nos diz que nós não devemos ser arrogantes. Nós não devemos confiar que, por mais que estejamos nos desenvolvendo na vida de devoção, na vida devocional, por mais que estejamos sendo santificados pela graça de Deus, porque é a graça que nos santifica, a graça santificadora, por mais que nós estejamos caminhando com Deus e Deus esteja nos concedendo dons e talentos, além daqueles que ele já concedeu quando nascemos, chamados os dons do Pai, aqueles que vieram de fábrica na nossa vida, a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa competência para a realização de determinadas situações, por mais que estejamos nos desenvolvendo, é imperativo que não permitamos a arrogância entrar em nosso coração. Em segundo lugar, além de nos protegermos espiritualmente, emocionalmente da arrogância, o texto diz: "E os meus olhos não veem com soberba." Segundo lugar, irmãos e irmãs, há uma possibilidade de que até pela espiritualidade que você vem desenvolvendo, que Deus vem desenvolvendo em você, amadurecendo em você, libertando você das garras do maligno, libertando você do mal, libertando você de uma velha natureza, libertando você de uma vida fora da presença de Deus e conduzindo você a uma vida abundante, como nos diz o Salmo indicado, João 10, 10, nós temos que nos manter atentos, porque o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. E uma das coisas que ele mais usa, talvez o pecado que ele mais fomente nas pessoas, em primeiro lugar, é a arrogância. Mas casado com a arrogância, em segundo lugar, é a soberba. Quando o ser humano se ensoberbece, achando então que por estar em comunhão com Deus, ele pode tudo, ele é capaz de tudo. Ele é maior até do que as adversidades e do que os problemas sozinho. Ele pode cair na cilada da soberba, na isca de Satanás, que é a soberba, como diz John Bevere. Isso é uma isca, irmão, irmã. Cuidado. Hoje a palavra não é tanto para aqueles que nada têm, nada possuem, nada compreendem da palavra do Senhor, nada tem como revelação da parte de Deus, não tem uma revelação tão clara da Sagrada Escritura, não tem uma compreensão racional de todos os textos e dos elementos que o ajudam na análise de conjuntura e toda a experiência que vem adquirindo na comunhão com Deus e todo o seu conhecimento da tradição da igreja, da história da igreja. A palavra é mais específica para esses, não para aqueles que não têm conhecimento algum, mas para aqueles que têm conhecimento, para aqueles que estão se alimentando na palavra, para aqueles que estão se alimentando e utilizando, claro, da racionalidade que Deus concedeu, mas isso pode levar a uma arrogância, e a arrogância vem acompanhada de frieza espiritual. A pessoa se torna arrogante e ela vai se tornando fria, distante dos outros, porque olha para os outros e diz assim: eles não sabem nada, eles não entendem nada, eles não conhecem a Bíblia. Isso conduz o ser humano à arrogância. E junto com a arrogância, os olhos acabam caindo na observação de tudo como se tudo tivesse no controle da minha vida ou da sua vida e pode gerar, então, em segundo lugar, a soberba. Então, em primeiro lugar, quero repetir para você, como palavra pastoral, tome uma decisão hoje e livre-se de toda arrogância. Tome uma decisão também e peça ao Senhor em oração que ele te livre de toda soberba, sobretudo você que está estudando, sobretudo você que está lendo a Bíblia, sobretudo você que está compreendendo a revelação de Deus através da razão e da análise linguística e da análise de conjuntura do capítulo, da análise do capítulo em relação ao livro como um todo, qual é a característica literária desse livro e a relação desse livro com outros do mesmo bloco e a compreensão desse bloco de livros, ou sapienciais, ou históricos, ou do Pentateuco, ou dos Evangelhos, ou das cartas apostólicas, isso pode conduzi-lo à arrogância e à soberba. Então, não tenha isso em nome de Jesus. Em primeiro lugar, livre-se da arrogância. Em segundo lugar, livre-se da soberba. E se você se livrar da arrogância, se você for liberto da soberba, você se encaixará no que diz o primeiro versículo do Salmo 31, você vai confiar no Pai Celeste, no Eterno Deus. E vai ter a seguinte atitude: não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Uma coisa que aconteceu no final do século XIX, mas atingiu o século XX também, quando surgiu um livro chamado A Bíblia Tinha Razão, então, com uma série de elementos históricos, arqueológicos, descobertas, uma série de alusões a elementos escriturísticos, uma série de alusões a elementos linguísticos, então, um livro todo foi escrito, um comentário bíblico foi escrito, a Bíblia é ótima. A Bíblia é ótima, a Bíblia de Scofield. Ela é ótima, ela é excelente, mas ela nasce nesse contexto de tentar confirmar que a Bíblia tinha razão. Meu irmão, minha irmã, nós podemos descobrir coisas, a arqueologia pode descobrir coisas, a historiografia vai nos levando a descobrir uma série de fatores, mas nós jamais, jamais podemos considerar em nosso coração, ter a pretensão no nosso coração de, com essas descobertas das ciências humanas e outras também, agora como na análise do DNA, é muito perigoso, isso está voltando a acontecer agora, quando as pessoas buscam em respostas científicas a comprovação do mistério de toda a palavra do Senhor. Entenda bem, eu não sou contra as descobertas, pelo contrário, amo a história, amo a linguística e amo a análise de conjuntura, e tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual, análise literária, a crítica da forma, tudo isso é importantíssimo para compreendermos mais e mais a vontade de Deus, a palavra de Deus. Só que temos que parar por aí. Não podemos, em terceiro lugar, permitir que esse conhecimento nos leve à pretensão de explicar todas as coisas que estão na Bíblia Sagrada e até as que não estão, aquelas que estão reveladas na natureza. Vamos tomar cuidado para não incorrer no mesmo erro do final do século XIX e início do século XX, dizendo a Bíblia tinha razão, pautado em elementos da ciência. Vamos utilizar a ciência como uma ferramenta? Sim, mas entendendo com humildade que nós não podemos ter a pretensão de explicar todos os mistérios, muitos dos mistérios, infinitos mistérios que nós desconhecemos ainda, Deus nos revelará ao longo da eternidade. Guarde isso, ao longo da eternidade, ele vai ter todo o tempo. Ao longo da eternidade, nós vamos compreender todos os mistérios relacionados a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, ao porquê ele se manifestou dessa forma ou daquela forma, ao porquê ele se revelou ao povo de Israel, porquê ele permitiu na história de Israel uma série de acertos e alianças belíssimas, e porque ele também permitiu erros grotescos da comunidade israelita, que os levou, que os conduziu ao exílio. Ele vai nos explicar cada detalhe, porque ele criou o ser humano com liberdade para a compreensão, liberdade para escolhê-lo. E nós vamos entender muito sobre isso, porque Deus é livre, absolutamente livre, nada o prende, e ele só sendo livre e não tendo nada que o prendesse, nos criou assim, com essa imagem, com essa semelhança, e nós podemos então utilizar de todo o conhecimento, de toda a razão, de toda a racionalidade, de toda a ciência, de toda a sabedoria, de tudo aquilo que ele nos concede como ferramenta. Tudo, tudo devemos utilizar, mas ter a humildade de entender que os mistérios só serão revelados plenamente na eternidade. Plenamente só na eternidade. 1 Coríntios capítulo 13. Quando então nós conheceremos como somos conhecidos. Ora, como somos conhecidos, pastor? Nós somos conhecidos plenamente por Deus. Deus conhece tudo. Antes de nascermos, Deus já nos conhecia e tinha um plano para nós, para a nossa vida. Está lá no profeta Jeremias. Em outros profetas também, aqui nos Salmos há uma nuvem de testemunhos e manifestações belas, poéticas de Deus. Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Agora preste atenção. Antes, no texto de Coríntios, nós conheceremos como somos conhecidos. Nós somos conhecidos totalmente, plenamente, de modo absoluto. Mas nós, por mais que tenhamos ferramentas, por mais que tenhamos acesso a alguns mistérios, por mais que utilizemos da razão, da experiência, da tradição, da revelação na criação, por mais que nós consigamos tudo isso, ainda vamos estar somente tocando de leve nos mistérios de Deus. Esses mistérios nos serão revelados na eternidade em sua completude. Ah, pastor, então, já que todo mistério vai ser revelado na plenitude, então eu vou ser um ignorante mesmo? Porque nós não vamos conhecer tudo, eu vou ficar passivo. Não. A própria nota fala isso, não é um apelo à ignorância, não é para você se contentar em saber pouco da Bíblia, não. Procure saber mais e mais e mais. Não é um chamado à ignorância, não é um chamado à passividade. Ah, eu vou ficar parado aqui e não vou ler a Bíblia, e não vou buscar o Senhor, e não vou tomar santa ceia, e não vou louvar o Senhor e adorá-lo, eu não vou fazer nada, porque os mistérios só me serão revelados plenamente na eternidade. Não! Não é um chamado, não é um apelo à ignorância e à passividade, mas é um chamado ao bom senso, à humildade, à compreensão de que Deus é infinito. E se Deus é infinito, se Deus é eterno, nós vamos demorar a infinitude e a eternidade para compreender todos os mistérios. E a infinitude não tem limite, e a eternidade não tem limite. Então, será um aprendizado sem fim da palavra do Senhor. Quando você vence essas três etapas, de se livrar da arrogância, em primeiro lugar, da soberba em segundo lugar, da pretensão em terceiro lugar, sabe o que acontece? De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Aí você continua na disciplina, na metodologia, diligentemente buscando a presença do Senhor, mas vai com calma, sabendo que por mais que você venha conhecer, por mais que você alcance, é preciso estar calmo e reconhecer que muito nos será revelado mais adiante, nessa vida e depois quando tivermos o corpo glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, acalme o seu coração no que tange a conhecer a Deus, seja determinado, seja disciplinado para conhecer mais e mais ao Senhor. A Bíblia nos incentiva a isso. Mas, por outro lado, o Salmo está nos chamando, calma lá. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Ele está dizendo, por isso, porque eu sei que a totalidade do que Deus tem para me mostrar, ele vai gastar a eternidade para fazer isso, então eu me acalmo e me aquieto. Faço tudo o que posso fazer para conhecê-lo das maneiras mais maduras, no caminho de amadurecimento, de santificação, mas ao mesmo tempo calmo, aquietado no meu sentimento, para que eu não venha cair na arrogância, na soberba e na pretensão. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, acalme seu coração, aquiete o seu sentimento. Assim como uma criança está satisfeita diante de sua mãe, uma criança satisfeita está para sua mãe, ou seja, ela confia na mãe, a mãe a alimenta com leite materno, a mãe a acaricia, a mãe a protege, a mãe vai, ou seja, não só concebendo aquela vida, mas ela vai depois provendo para aquela vida tudo que ela precisa para o seu crescimento. Então, assim como uma criança está satisfeita para com sua mãe, está satisfeita, assim como uma criança satisfeita está para sua mãe, uma criança tranquila, uma criança aquietada, uma criança saudável, ela está satisfeita. E satisfação é ter a Cristo, diz um cântico antigo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Como uma criança satisfeita, você deve ser. Você deve ser uma criança satisfeita. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, essa relação. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, nós. Sempre crianças espirituais, porque não é possível entrar no reino sem ser uma criança. Por mais que nós saibamos, por mais que nós estudemos, por mais que o Espírito Santo nos revele, ainda seremos uma criança na totalidade do conhecimento de Deus. Assim como a criança é satisfeita com a sua mãe, nós somos satisfeitos com o nosso Pai Celestial. Aleluia. O adulto insensato deixa os seus sentimentos dirigirem o seu ser. Mas a criança, em fase de amamentação, estabelece uma profunda dependência de sua mãe, que além de lhe fornecer o alimento vital, é a fonte de todo o carinho, proteção. Assim, Israel e o povo de Deus, Israel, a igreja, como já tenho dito, o povo de Deus, um só povo, o povo de Deus, devem confiar e descansar no Senhor. Assim como a criança descansa na sua mãe, nós descansamos no Senhor. A criança está satisfeita em sua mãe, nós estamos satisfeitos no Senhor. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, o povo de Deus está para o Senhor. Assim também a nossa alma está para todo o nosso ser. Como essa compreensão clara de alma, eu já disse aos irmãos, é uma conceituação grega da psique, até a própria palavra vai dizer isso, quando o texto está falando aqui, mesmo sendo de Davi, nós temos que entender que ele está dizendo a interioridade, assim o meu ser. A minha interioridade está para todo o meu ser. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, isso os gregos nos ajudaram a estabelecer uma didática para compreender isso que se chama de alma. O israelita compreendia como a sua interioridade, o seu ruá, o seu espírito. Então, assim, o meu espírito está para todo o meu ser. Assim a minha interioridade está para todo o meu ser. Exatamente como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha interioridade está para todo o meu ser. Ou seja, nós todos, povo de Deus, estamos para o Senhor. E finalmente, uma palavra específica para Israel. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Então, tanto o povo da nação Israel, como nós que passamos a ser Israel através da fé em Jesus Cristo, e nos tornamos também filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e nós que cremos em Jesus, então, se nós cremos, nós estamos andando por fé. Porque o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso inclui a nação de Israel, isso inclui a igreja, isso inclui todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A igreja não simplesmente uma pessoa que está lá com o nome no hall. Não. A igreja, corpo vivo de Cristo. Aquele que crê em Jesus como Messias, aquele que aceitou a Deus como Senhor e Salvador. Esse é o Israel de Deus. O Israel histórico e o Israel também histórico, mas a partir da vinda do Messias. Então, um chamado, Israel, dizendo para todos, para esse povo que crê em Deus, esse povo que crê na obra que Deus comissionou para Abraão, Isaac, Israel, as 12 tribos, toda a nação de Israel e tudo que aconteceu depois, depois até que na plenitude dos tempos Jesus se revelou e depois os apóstolos pregaram e os discípulos dos apóstolos até que a fé chegasse até nós, nós somos chamados hoje. Hoje somos chamados povo de Deus. Deposita toda a tua fé no Senhor. Outra maneira de chamar povo de Deus é chamar Israel. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Meu irmão, minha irmã, indo direto para você e para mim. Você, meu irmão, deposita toda a tua fé no Senhor. Minha irmã, deposita toda a tua fé no Senhor. Não seja arrogante, não seja soberbo, não seja pretensioso. Satisfaça a sua vida no Senhor, deposita a tua fé no Senhor e espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Olha que coisa linda! Quero deixar essa palavra com você no final dessa palavra pastoral. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. A tranquilidade é para hoje. À noite. É para agora, espera tranquilo. A confiança é para hoje, à noite. Tranquilidade e confiança. Você vai trocar arrogância, soberba e pretensão por tranquilidade e confiança. Hoje, amanhã e toda a sua vida, desde agora e para sempre. Meu maior desejo é que cada um dos irmãos e irmãs, recebendo essa palavra, se tranquilize. Espera tranquilo. Você está colocando uma oração diante de Deus, ou algumas orações, ou alguns pedidos, você está esperando respostas de Deus, soluções de Deus para diversas questões da sua vida. Minha palavra é em nome do Senhor, espera tranquilo. Não passivo, não ignorante, espera tranquilo. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deixo para os irmãos mais uma informação de que nós estamos sendo ouvidos não só no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas estamos sendo ouvidos também nos Emirados Árabes. Então, mais uma informação que a missionária Vivian nos passou, para eu não fazer a leitura toda das estatísticas, eu estou passando para você orar por nós, para você divulgar esse telefone para outras pessoas, divulgar o endereço do blog, blog.logos7.blogspot.com, e se você desejar ofertar também, oferte em nossas vidas e oferte nesse ministério. Tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração nas três direções. Mas, para tanto, nós que estamos trabalhando nesse ministério do anúncio da palavra, esperamos tranquilos. Esperamos confiantes que, se todos os irmãos que nós conhecemos, família, igreja que nós pastoreamos, igrejas que ficaram conhecendo nossa vida em ministério, da missionária Vívia, do Everson, da pastora Margarete, da minha vida, todos, se todos recusarem orar, divulgar e ofertar, se nenhum orar, divulgar e ofertar. Eu quero avisar para você. Se ninguém fizer isso, as pedras clamarão. Deus vai levantar pessoas, como tem levantado, e vai providenciar tudo aquilo que é necessário para nós expandirmos, expandirmos, expandirmos o anúncio de que as pessoas podem esperar tranquilas e confiantes desde agora e para sempre. Amém. Então, repito: Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Emirados Árabes. Que o Senhor nos conceda mais. Tenho ainda 16 para contar para você, mas até lá, quem sabe já haja outras pessoas que passem a nos ouvir. Se você conhecer pessoas fora do país, divulgue também. Isso é uma maneira. Tá bem, tá ótimo que essa devocional fale profundamente ao coração, muito simples, muito direta, mas que ela fale profundamente ao seu coração. Lance fora, peça para Deus mesmo: Senhor, tira de mim, por mais que eu tenha aprendido, esteja aprendendo, tira de mim toda arrogância, soberba e pretensão. Me acalma, me aquieta, como uma criança. Porque eu vou depositar toda a minha fé no Senhor e vou esperar tranquilo e confiante desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe.